Agora fora do sol. Parece que o Paulista vai se estar em do 3, a saída será um Guruno, permanece, porém a transição será lenta, ok? Pois é, Guruno, Guruno, Guruno, acompanhando a gente de saída subida. Apenas entendido a saída Arbor 1 com curva direita, a transição não foi possível. Transição é lenta. É o Colima é com Fox Trotchal. Eleva, Oscar Romeu Golf. Positivo, Romeu Alfa. Certo. 340, tá 3297. Botão com Alfa, Romeu Golf, qual que é o seu lugar para assistir? Última gente, luta para 5006, a última 3015, reporte de Alfa Tática. Vai ser uma boa autorizada para assistir. 6,9. Thank you. Essa é a visual com o

1-4, chama o controle, 1-2-0, deixa o som. 0-8, já. Ligou 869. Foi 1869, contato com a minha decolagem, setor 23, 6-0, via Rampolinha, transição elétrica. É, que você leva aí, né? 1869, já foi 3-0, aqui do controle. Mais 2 dias, leva, obrigado. Boa noite, Arley Alfa, tá? Consultar o controle de sinal de letra. 3, sinal 8, alterna 3, verde, sinal 0. Mais forte, livre decolar, proa norte, 120 graus, 089. Acione o transponder posição normal e chame o controle 120.8 para decolar em 26. Acionado 0143-2-9, transfere em ponto 0. Agora, 5 reportes no caso de sobrevivência. E as mãos que estão no sistema de helicópteros aqui, esquerda, mantém o sistema. pedindo para a área em Cuba de Canelão. Eu mais confiante, eu pergunto ali para a Cuba. Thank you.